220-222, obrigado. Rex, eu ia guardar de cópia. Tem isco, eu guardo de cópia, o Papatango, isco, Sierra, X-Ray. Alimenta isso no 1, reduza para 2009, é o número 2 na aproximação. 2009, no 1, reduzido agora. Gol 9403, segue via Indy Alpha no ponto de espera do Almo 0, Torre 1, 1895, QNH 1019. 1099, Indy Alpha, 295, gol 9403. Gol 1891, bom dia, via chegada Mari, desça para o 060. 060 na Mari, gol 1891, boa unidade de Paduna. 1891, mantenha a chegada, é número 4 na aproximação. Perfeito, 891. Curve à direita na proa 220, seu limite é localizador. Direita 220, limite localizador 6211. 196 para Porto Seguro, copia? 196, copia. Sala do Porto Seguro, 360, nível autorizado, via Upperzulu 44. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Giné. Após Giné, DCD Porto Seguro. 1208 controle, acione 5476 no transponder. 60, segura, atualizada, pressionou 44, tem colada 10, direita, após a El, Leda, Leda, Giné. Após Giné, Porto Seguro 208. Controle de Salvador, 5476. 2196, portão 1. Apanhando o time para Fushback, acionamento. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 200 graus, 5 nós. Vento alinhar e decolar 10, gol 9493. Então, chamei 6220, atingi 4000. Perdão, 6311, queria perdoar. 4000. Chamei 6311, se mantenha 3000 pés, o ajuste 9099, mantenha a pro 220, aguardando uma pro para o localizador. 3.000 pés, mantém a prova 220, 631. Controle, Salvador, passa, passa, Mike, Golf, Mike, bom dia. Mike, Golf, Mike, bom dia, prossiga. Ok, doutor da presença, para manter a prova aí, 320, para a Mike, Golf, Mike, não copiei a transmissão. Ok, vamos manter a prova 310 para São Rápido e Paracatu. Estou mantendo 510, confirmo para o deixo mais de pouso. Mais 20 minutos. Reporte 20 milhas de Salvador. Ai, sim. Sim, possível. Autorizado, chama para ingresso no site, check 273304, informação Mike, autorização. Pegando a Pro 130, reporte estabilizado. Precisa ser para 2 mil pés. 2 mil pés, esquerda 130, localizador, reporte estabilizado, 63, por Establish all localizer course, go 1160. Go 1160, contact now tower frequency 118.95. 118.95, go 1160. Estabilizando no localizador 63 no Anderson. Agora você separa. 6-0, continue approach, stand by for landing clearance. Stand by for landing clearance, go 1160. Qual vai ser pista 10, confirme. Então, o 7 ingressa na pista pela esquerda, quem ingressa à esquerda e reporte alinhado e pronto. Arbo. Sim, pode voar, Arbo. Tem a saída inicialmente. Pena. Chegada via, ou está na 08? 02, controle 208. 10, o ajuste é na 09. 09, S-Dia, 2, na 08. Do 9403 é solicita de viu? 9403, confirme a PROI por quantas milhas? Não vai precisar mais não, obrigado. 160 clear to land, the wind is 200 degrees, 4 knots. Clear to land, go 1160. M3 no ONU, chame torre, na frequência no 8, decimal 95. 895, bom dia. Falou, gol 2, 19, perfeccionamento no portão 1. 19, meio autorizado, perfeccionamento no portão 0. 1, continua aproximação, vai autorização de pouso. Guardando. Para 9868, descida para 2 mil pés, autorizado ILS, que tem reporte estabilizado. 2 mil autorizado, vai chamar estabilizado, 9868. Rodou 9403? Possível, gol 9403. Pedi para voar na proa 8 graus só à esquerda da rota, só para evitar uma formação pequena. Reporte a proa no elenco, gol 9493. Qual será? Gente, eu acho que a decolagem o whisky, sexo aí. Inicialmente, qual que tem de vento, você pode ver? Pode. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso Lobo 7, restante conforme. Nível 360, saída Arbor, após voa posição elefa, decola da 10 direita, código 5473, controle de saída 1208. Ok. Costa 3304, autorizado Brasília. Nível de voo 360, a saída Arbor, transmissão elétrica, transponder ao 54, 73, controle 120 decimal 80, aerovia Zulu 17, conforme plano, tá? 3304, solicita o nível 380, conforme plano. Confirmando, o nível é 360, solicita a coordenação de algum outro nível, tá? 3304. A minha documentação chegou com performance do 380, se eu puder coordenar pra mim. 380, aguarda só um minuto de coordenação, tá? 3304, instante da autorização permanente. Nada, aguarda somente o nível 3304. Trem baixo travado, livre pouso, 631. Julia, descendo número 10. Alpha Julia, 210, gol, guarda lá na terceira. Tá 3859, pronto, 4. Pronto, 4, 3859. Tá 3859, autorizado, Serra Bravo, Charlie, Tango, Curitiba. E Utigui, Upezulu 15, Mudol. Mike Uniforme, Delta Oscar Lima, após Upezulu 30, Sorocaba, restante conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída Arbor, após voa posição Elefa, decola da pistão 90 com curva direita, código 5501, controle de saída 120 decimal 80. Autorizado Curitiba. E a roda do plano de voo é Utigira, Perzulu, 5, Mudol, Perzulu, 30, Sorocaba, e roda do plano de voo. Nível 360, saída Árvore Arepa, 5501, transponder, repositor 208, 3859. Também te confirmando, não foi recebida nenhuma CHG para nível de navegação. Confirmando o nível. O repetitivo é o 360, não foi recebido nenhuma série de nossa dirigida. Solicita a coordenação de um outro nível, que está 3859. Não, no momento não. Vai manter então 360, obrigado. Sente, correto, chama pronto, pushback acionamento, botão 04. Entendi. 3179, então, pushback acionamento 03. Ah, pushback acionamento. Duas aeronaves sobre o modular 1. Por gentileza. Tá 3179-03 e a outra aeronave não copiei. Oceania 63-12-05, pronto, pushback acionamento. 7, Oceania 6312. Aguarda para iniciar o pushback acionamento. Moderar, tá 3179, aguarda para iniciar o pushback acionamento. É o décimo 8, obrigado. Né? 6311, solo 08, Iberi via Golf, chame solo 121, decimal 9. 219 via Golf, 6219. Obrigada, Mari. Desce inicialmente ao nível de voo 050. 050, descendo via Mari, voo 184. Voo 184, voo e Mari, na presente. Voa Mari, na presente. Alfa antes da Juliette, 6311. Salvador, 6312, só pode solicitar o rapaz do Finger, pra puxar o Finger aqui, por gentileza? Gente, vou coordenar com o Infraero pra que mande o operador de Finger, um minuto. Muito obrigado, meu. E também no 03, nós não temos operador de Finger aqui. Gente. Terra Novembro Vitor Voituna na presente, mantendo 050. Isso vai mostrar para mais quantas milhas? 5 milhas, a camada deve estar no 200 mais ou menos, ele está cruzando 190, acredito que a gente já rompa ela. Voo 94 no 3. 5 quadrados, tem um monte de guia, modo bem 19. Sim, eu fui removido aqui no 03, quando possível, a pushback acionamento no 3179. 7, mantenha a posição e aguarde para 3179. O 9496 voe obtude, chame esse teto Recife na frequência 125 decimal 1, alternativa 33 decimal 95. 251. 251 primária, secundária na 33.95. Obrigado. E Serra X-Ray confirma pro ideal para o destino? 248 X-Ray. Somente mantendo a saída A. Mantém a aba X-Ray. Oxenê 6312, autorizado para o SPEC, acionamento 05, chame táxi. Agora colocou para o táxi, Oxenê 6312. Roda aí, 3304, eu só voltando. Prossiga. Nível 380 autorizado. O restante da autorização permanece. Aba elefa, curva direita. Rotas 197. Agora curva direita, agora nível 380, permanece a autorização. Chama para o próximo 3304. Visual ajuste 909, está autorizado e elefa que se reporte estabilizado. Tá 9868. Alfa, mantém sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 9868. 319, mais escuta. Não siga, senhor. Visual coronave da companhia puxando no 05. Positivo. Após que a aeronave complete pushback e acionamento, portão 05, autorizado ingresso Juliette, portão 612. Ok, após a aeronave completar o pushback 05, autorizado entrada para o 61. No 891, estabilizou? Afirmo, estabilizou, 891. Também estou aqui na frequência na noite, decimal 95. Na noite, 95, 891. Decolada azul no 3, controle 120, decimal 8. 208, seu, roda mesmo. Oi, Salvador, boa noite, 91, na noite externa, baixei pra voz. Tráfico avistado, baixar pra lado, pistão 0, pouso autorizado, vento variável 4 nós, voo no 891. Livre pouso 90, voo no 891. Patrulha Salvador, bom dia, 2196, decolada 54. 2196, bom dia, contato radar, se mantendo em jogo 360, via saída da Elva. Via da Elva, 2196. Contra 23, hora 5. Gente, o Xenê 6312, segue a aeronave da TAM, campo de espera. Tô indo noite decimal 95, ajuste no 0119, via Índia. Tá. 3179, autorizado Índia, ponto espera, com o número 1, torre no 9, decimal 95, ajuste do altímetro na 0 na 9. Índia, com o número 1, tá 3179. Tá. 9868, após a passagem do Airbus 320 do Oxané à sua esquerda, ingressa Juliette por Maranhão Mota 12, pode principal. Organiza para onde de tempo, gente? Voo 2196? 2196 foi Guiné. Guiné, muito obrigado. Tá, 3304, aguarda só um minuto. Beto 91, no solo, no meio, libere a pista direita via Foxtrot, chame o solo, 21, S19, direita 219, gol 891. Salvador, boa noite, 91, livrando o Foxtrot. Gol no 891, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 891. 3179, bom dia, autorizado. A linha decola pista no zero, vento variável, 49, pista no zero. A linha decola da 10, 3179. Quanto ao solto? Já informamos a XPA em Freire, e a mesma informou que o operador de Fing já se dirigia ao Fing 08. Tá ok, tá aqui, tá aqui, obrigado. Tá 2304, já tá pronto para o chegar em funcionamento, confirma? Afirmo. 90 Vitor, complete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. Gente, para o meu céu 90 Vitor, continua a aproximação, a Airbus está alinhando para a decolagem imediata, aguarde pista livre. Variável com 4 nós, chame para o cancelamento. Chama lá para o cancelamento. Não escuta? Consiga. Mantenha antes da Juliette, aeronave da TAM, já autorizado para o pushback acionamento. Vai liberar o portão 08 na sequência, será instruído. O no 89, mantendo a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Estimado é de aproximadamente 2 minutinhos. Obrigado. Da 3304, eu solto. Obrigado. Informe o portão 08 livre para ingresso, por gentileza. Até lá. Tango, Whisky, Serra, X-Ray, chame o centro Recife na frequência no 26, decimal 0, alternativa 28, decimal 8. 260, 228. Salvador 3179, bom dia. 3179, bom dia, contato radar, se mantém ao Neujo 320 via saída da El. 320 da El, poderia voar Leda? Autorizado voar Leda, o TAN 3179. Clear, TAN 3179. Passar trabalho. Variável 629, ele decolagem, né? 312. A 6332, bom dia, via chegada a Mari, desça ao nível de voo 050. A 332 autorizado voar na proa de Itaça. precisaria ótima para o TAM 3179, Salvador? 3179 e mantendo a saída, aguardando coordenação por centro de Recife. Ok, grato, TAM 3179, vamos aguardar. 1184, estabilizou. O 1184, complete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 95. 295, 1184. Então, solo voltando. 2, atenção. Evitar que se passa na frequência ali. Zero via saída Puka. 3-0, atenção, via, puxa da RPA 312. 340. O nível será o 340, o restante da autorização permanece. Ok, agradeço. 340-389. Vaga táxi, você tem 304, 160 a bordo, 340, o Derna com. Da posição que o solo se encontra, não consegue visualizar o portão 08. A aeronave da Gol já parqueada, confirma. Ah, sim. Ciente da 3304, autorizado. Índia, quanto espera, turno 98, decimal 95, ajuste do altímetro no 09. 39 ajuste, Índia no ponto espera 10-33-04-289. Salvador, TAM 3304, bom dia. Bom dia, TAM 3304, aliás, manter, pelo menos. Ali, manter, no zero. Uno, 1184, solo 25, direita. Via Fox Traction, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. 4, de Bruce, tem crescendo alfa. 1184, alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 1184. 3859, puxa o questionamento. Alternativa 33, decimal 95. 251-3395, então 3179. 3304. Vento variável 49, decolagem de prezada, opção 0. Devo decolar, opção 0, 3304. 04 na escuta? Certeza. Voo 1184, mantenha a cidade Juliette, aeronave da TAM, liberando o portão 04 para seu ingresso. Voo 1184, amanhã. Do Xané 63, zona 2, chame centro Recife, na frequência 126.85, alternativa 125.45. Recife 126.85, 125.45, Xané 63, zona 2, obrigado. Decolado os 27, chame o controle Salvador 120, decimal 8, boa tarde. Salvador 208, 6304, boa tarde. Salvador 13663 para a Costa. 13663, aguarda só um minuto, Costa. Ah, 3 Costa. 73859, confirme, vai iniciar o pushback acionamento? É, iniciou. Gente. Servia agora, segue aí. 304. Confirmada 360, recebido ou 3804, nível de voo 380 como sinal. É, considere o nível 360. 380, subido, 3604. Canem 6332, para 2000 pés, cancelada a restrição de altitude de SAP, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado. No 184, mantém a posição. Amanhã. 3304, obrigado. TAC 3859, 172 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternando Guarulhos. TAC 3859, 172 a bordo, Guarulhos, 2 horas e 30, autorizado táxi via Índia, torre no 8 decimal 95, ajuste do altímetro no 019. Via Índia, no 019, 184, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, no 184. Salvador, bom dia, TAM 3733, informação novembro, posição 2, autorização convoy. Com 8 nós. Ali decola no 0, 3859. Salvador, TAM 3733. 3733, aguarda só um minuto, cópia, confirmando Salvador, Congonhas, São Paulo. Já tem tudo. Tá 3663 na escuta? 3663 pra cima. Tá 3663, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, via Peso 190, Taubaté. Restante conforme rota do plano de voo. Nível 300, saída da El, Leda, Mortiva. Decola da pista 10, primeira curva direita. Código 5512, controle de saída 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, Super Zulu 10, esse é Taubaté, 300 nível na saída da El, Leda Motiva, decolando da 10 com curva direita, acionado 5512, chamando 120 decimal 8, da 3663. Da 3663, correto, firma pronto para o SPEC acionamento, portão 09, apenas confirmando, recebemos uma CHG de mudança de velocidade para 441 nós. Tá certo. Tá 3663. Muito obrigado. Alô, bom dia, chamei 6311. 6311, aguarde um minuto, é o número 1 para cópia, separe da El, Leda, Mótima, Guarulhos. Afirmativo na sua escuta, obrigado. Decolado aos 3-4, chama o controle de frequência 10-8, boa viagem. 10-8, boa tarde. Uma boa tarde, está 3-8-5-9. 3-8-5-9, bom dia, contato radar, mantenha o nível 3-4-0 via saída água. Ok, via água. Quando possível, poderia manter já direto a água, sem referência. 3859 após 2000 pés, está autorizado via Elefa. Ok, melhor ainda, após 2000, Elefa. TAM 3304, chame centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 128.8. 1260.228, 3304. Estabilizou? Estabilizou. Torre, na frequência 128.95. Zona 208. Autorizado 300 para Congonhas, Pedro 10, com Fábio, Pedro 96, para você o Zulu, chama ótimo, pode. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Mótica. Aciona 5520, controle 208, 3733 atrás. 733 correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 02. Chama. Sete, é o solo voltando. Prossiga. Recebemos uma CHG de velocidade para o nível 429 nós. Confirmando para a velocidade 429 nós. 429. 3733. 429 nós. 429. Sete. Siga, senhor. Oxenem 3-1-1, autorizado. Senhor Bravo Golfo Romeu, via Pêsulo 1-0, Taubaté. Nível 3-6-0. Saída, Tael, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Código 5-1-6, controle de saída 1-2-0-8-0. Ok, autorizado Serra Bravo Golf Romeu, via Pêsulo 1-0 em Taubaté, nível 360, saída da Leda Mótima, pista 1-0 com curva à direita inicialmente, 5-5-9-2-0-8, senhor. 5-5-9-6, Oxenem 63-1. 5-5-9-6, positivo. Correto, chama pronto, portão 612. Toma. Solos 38, direita, libere pista via Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 1-2-1, décima 9, bom dia. Puxa, né, 6332, Alfa, Juliette, portão 07. Dona 648, bom dia, via chegada Mari, voe Mari para interceptar a chegada e desça até o nível de voo 050. Boa, direto Mari, desça até o nível de voo 050, voo 648. Recife, boa tarde, bem-vindo ao bom dia, voo 621, cruzando para 160. 61, bom dia, controle Salvador. Vem na Pro de Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça via 4 mil pés do ajuste 1-0-1-9. Neme 332 confirmando Juliette 07 autorizado. Ok, Alfa Juliette, mano 07, obrigado, só. Salvador, muito bom dia. Azul 2772, tem que dar autorização November. Tem que dar informação November, autorização, ponto seguro, por favor. Aguarda só um minuto, Costa. Azul. Aguardando, obrigado. Puma 621 foi pelo. Azul 2772 na escuta? Prossiga, 2772. Azul 2772 autorizado, Serra Bravo, Papá Serra, via Golf 677, após Raíra, após DCT, nível 180. Saída Coral, decolando down 90, curvando à direita. Código 5524, controle 1208. Golf 677 para Porto Seguro, Raíra, DCT, 180, curva à direita, perfil da saída Coral, transponder 5524, 5528, o azul 2772, o controle 1208. 5524, código. Ciente, 5524, então, copiado, o controle 1208, o azul 2772. Tem a chegada número 2 na aproximação. Serra Tango, guarda 1 minuto, cópia, Serra Novembro Juliette Dama. Zero, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Gente da Novembro, autorização da Galeão 360. Voo 9098, aguarda só um minuto, corre. Aguarde. Solo? Afirmativo, prossiga, senhor. 2772. Confirme só o nível autorizado, por gentileza. 180 foi autorizado, senhor. Presente. Então, 648, reduza para 2309. Redução 2309, voo 648. Tango Juliette, Serra Tango da escuta. Juliette, Serra Tango, autorizado, Serra Novembro, Juliette Delta, via rota do plano de voo, nível 060. Saída, Momo, após direto. Decolando da 197 com curva esquerda, código 5526, controle 1208. Juliette Serra Tamo, confirma só o POB e o pátio. Nomeia 21, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado em LSX e reporte estabilizado. Em 2000, o reporte estabilizado. 1648, prossiga na descida para 3000 pés, o ajuste 1099. 3000 pés com 1099, boa 948. Descendo a 6250, desça até o nível de voo 050. Voo 9098, na escuta para cópia. Nossa, cópia. Voo 9098, autorizado. Serra Bravo, Golf Lima, dia. UP November 857, Moço, restante conforme rota. Nível 360. Saída da El, Leda, após voo à posição Irume. Decola da 10 com curva direita, código 5536 e o controle de saída 120.80. Ok, pela 360, pela 9857, multi, com a pode confirmar do plano. Dael Linda, voo Irume, decola da 10 curva direita, 5536208, voo 9098. 9098, correto. Chama pronto para o pushback e acionamento, portão 08. Chat, pushback e acionamento 08, obrigado. Salvador, 3733, pushback e acionamento 02. 3733, autorizado pushback e acionamento, portão 02. Autorizado, 3733. Oceaneiro 6311, pushback e acionamento, portão 6. Oceaneiro 6311, 612 autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback e acionamento no 612, Oceaneiro 6311. Oceaneiro 6250 está cancelada a gestão de ITAP. Solo da 3733-2, vai mais 2 minutos aí para o pushback. Gente, então, chame novamente solicitando autorização de pushback e acionamento, tá 3733. Chamar. Poste estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado procedimento, poste estabilizado no localizador 648 da... Anemia 250, desça para 2000 pés, o ajuste 1099. Estabilizado de aliança, avistando. Na 621, complete aproximação final, chame Torre Salvador na frequência 8.95. 8.95, até mais. São Paulo, Congonhas. Provável será Dael, Leda, Mótima. Legal, obrigadão. Azul 2772, pronto para puxa acionamento. Azul 2772, autorizado no posto 3, chame táxi. Chama lá, táxi, azul 2771. De Salvador, muito bom dia, o gol 621, passando o externo, baixar travado. Bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 180 graus com 8 nós, estranhado, pouso autorizado, cheque trem. Baixar travado, senhor. Chinem 3, o Nuno, confirmando 127 agora. 157. O Chinem 63, o Nuno, autorizado, táxi via Índia, ponto espera, turno no noite, decimal 95. O ajuste do altímetro no 019. Ambiente via Índia, 1895 a torre, 1099 no ajuste, o Oceaneiro 6319. Runa 648, localizador. Runa 648, complete a aproximação final, chame Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, 118, decimal 95, voo 648. Torre Salvador, bom dia, voo 648, 3 milhas de terra. Bom dia, voo 648, é parte externa, baixar travado, o vento 180 graus, 089. Vai de pista livre. Portará no externo, bastante travado, voo no 648. Janeiro 631, ponto de espera da pista no zero, pronto. Em condições de decolagem imediato, calma, a pista esteja liberada. Afirmo. Gente, ali mantém, estou com 737 da Goa, 6 milhas fora, ali mantém a guarda de liberação de pista. Gente, ali mantém a guarda de liberação de pista, Chanero 6319. Gono 621, no solo 54, via Fox 2119. Fox 219, Gono 6219. Chanero 6319, aliás, e decolar, autorizado, vento 180 graus, 089. Ali decola da pista no 0, Chanero 6319. Marcador externo, Gono 648. Gente, continua a aproximação, eu vou avisar que ingressou para a decolagem imediata, aguarde pista livre, Gono 648. Paciente aguardando, baixou de travão, 648. Tá. Pista Juliette, Gono 621. Zero 02, até ataque isso aí, Romeu, chama para ingresso, já é de cidadão.